passa sonho. O que que passa é você que eu venero. Ainda te amo, meu amor, ainda te quero. Sem você não vivo um segundo. Sem teu amor fico perdido no mundo. Como era bom, amor, te ver sorrindo. Ai, que lindo, que lindo. E ter você, paixão pra vida inteira. Te carinha, minha linda sereia. Vida inteira, te carinhar, minha linda sereia.